onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o bem. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. A canção